contrário. Afirmativo, para a ponte de Salvador. Tente prosseguir via corredores, operação visual, ajuste no 014, câmbio. 90. Copia. 3159, autorizado Salvador Curitiba 360, aerovião 358, terceira octava, após operar para 310. Decola 10, curva à direita, futebol e vanga, 5425, 5425 ao transponder, frequência do controle 1,9,35, torre 1,8,6. Autorizado Curitiba 360, Operador 58 Sorocaba, Opera Alfa 310, sai da Guariconta, curva direita, controle 1935, transponder 5425, tá 3859, está pronto para pushback novamente. Panel autorizado, chame para o plano, 3859. Autorizado pushback novamente, 3859. Paulo Salvador, bom dia, de Papa Tânia, fica da XR. Fica da XR, mas não me escute agora. Passando isso, Austin Forn, pronto, copa. Sou Valença, uma Santana, decola da 17, curva direita, corredor axé, mil pés. Correção, mil pés no corredor axé. 0193, transponder, frequência do controle 1,9,35, torre 1,8,6. Autorizado, mil pés, corredor axé, para Valença, transponder 0113, decola da 17, curva direita, controle 1,9,35, torre 1,8,6. Esquece, não está em correto, com fim pelvinho, parte 50. Impacto 5, 9 a bordo, chame para a suma torre em 1,8,6 para assinamento táxi de decolagem. Para 2,5 para assinamento táxi de decolagem. O 1,8,8,8 está autorizado a aproximação. Autorizado a aproximação, Renato, 1,8,8,8. Brasília, 360, aerovia para o 1,7. Decolada 1,0, curva direita. Subida agora, transmissão ofício. Código 5426, frequência do controle 1,9,35, torre 1,9,6. 3304, autorizado 3620, Salvador para Brasília, pendulou 1,7. Decolada 1,0, curva direita, gole ofício. Transponder 5426, com controle 1935, a torre 18612. 3304, posição de número 2, pushback acionamento. Correto, portão 2 autorizado, pushback acionamento. Autorizado, reporta ataque 3304. Para espera sobre o Serra Vitor 366, motivo. Bando de pássaros, acabei de receber informação da torre de controle. Ok, espera sobre o 366, gol. Aperta o copo. Confirmando, Salvador para Siri, 040, plano Yankee, após 40 milhas, vai para mil pés. Salvador, Whiskey Oscar, Lili Taxi, entra no ingresso, 17, Whiskey Oscar, Flávio. Lili Taxi, vai reportar para o ingresso. O bando de urubus na final da pista 17. E agora eu recebo a informação da torre que tem pássaros no sistema das pistas 10 e 28. Novembro ciente, está ingressando aqui no corredor Interlagos, no 1510. Ciente. Para o táxi, 90 a bordo, Campinas, 4h30. Mantendo a minha escuta, aguardo para o táxi. O ataque é o treinamento correto. O ataque é correto, 4h5, chama agora a torre em 1,6 para sair da colagem. Já vou tocar o Quebec Serra. Sim, para o meu Quebec Serra. 09. Obrigado, chama agora a torre, bom voo. Táxi autorizado, Juliette Alfa, pode esperar 1-0, torre 1,8,6, ajuste 1-0, 1-4, bom voo. Quem autorizado via Juliette Alfa, ponto para 1-9-6-3-2-5-9. Muito obrigado. O 1-8-8-8, Sierra Vitor 366, espera. Iniciando o 1-8-8-8. Quebec Serra está livre, acionar, chama pro táxi, aquilo Quebec Serra. Whisky, Oscar, uniforme, decolte imediato, quando autorizado. Ingresso à esquerda, via pista, mulher de ponto, Whisky, Oscar, uniforme. Agora a torre 1 no último meio, tem um bom voo. Ok, obrigado. Salvador, bom dia, são 3859, número 2, ponto espera. Sim, 3859, bom tempo, posição agora. Ok, sim, 3859. O Romeu Eco Índia, modifique o código para 0266, solicita o 070 para a MAN. As pistas de Salvador estão impraticáveis, o ajuste 1-0-1-4, o senhor pode prosseguir para a MAN e prepare-se para a espera. 2:25, alternativa é com fins. Antristins, eu faço táxi autorizado número 3, agora no ponto de espera. O ajuste 1-0-1-4, no ponto de espera, torre 1-8-6, tem um bom voo. O 3304 com ajuste 1014, livre táxi, segue com o motor 3 no ponto de espera, lá 2286, tá? 3304. 222, semicontrole, 119.35. 1935, obrigado, bom dia. Você está aí na Alfa Vita de novo. Controle, eu quero Delta Novembro. Quero Delta Novembro, vai chamar agora a torre. Na frequência de 1-1-8-6-12, câmbio. 1-1-8-6-12, Salvador. Controle Salvador, bom dia, papai tem Luiz Casca aí no quarto. Luiz Casca, uniforme Salvador. Balada 1-7, ingressando corredor Axé para Valença, senhor. Presciente, prossiga visual no corredor Axé. O Luiz Casca, uniforme. Ok, o Kilo Delta November. Ingresso a final de 4 milhas ao 7, chame ingressando na final, Kilo Delta November. Chamará para ingresso na final do ano 7, November. Controle, Salvador, 1-1-3-5, bom dia. 3-1-9, Salvador. Ok, acabei de receber informação da torre que a aproximação para a pista 17 acaba de ser liberada, confie. Então, Alfa Vitor Juliette vai retornar para Salvador para pouso na 1-7. Sim, Exatamente, 1000 pés, chame em Paripe. 1000 pés, reportarei em Paripe, Alfa Vitor Juliette. GV 31, Salvador. Nossa escuta agora no limite da terminal, posição ponte. Positivo, aproxima-se do limite da terminal na posição coral. Serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus, frequência no 201. Ativo, posição coral, Ilhéus 201, ponte. Dia. Salvador, bom dia, vamos 982. 982, esse é o controle Salvador. Desça para 3000 pés, a chegada em Amare, velocidade reduzida, pista impraticável devido pássaros. 3000 Amare reduzido, 982. 3000 pés. 3000, obrigado. Afirmativo, ajuste no 094. Nós com 3 nós, quilo Delta November. Livre pouso, pista no 7, trem fixo, quilo Delta November. Sim, senhor. Pode, Romero, quando autoriza, solicita então o procedimento visual para a pista 97. Então o senhor volta ao voo visual e vai prosseguir via corredores, confere? Afirmativo. Roberto Acuindia. Que meu tipo de tráfego do Kilo Delta November? É o Charlie 172, o Kilo Delta November. Ok, gratinho. Sobre o voo da rótula do abacaxi. Próximo aqui ao shopping Guatemi, nessa região aqui, mantendo no máximo aí 500 pés, na escuta permanente. Gente, helicóptero atende aí. Prosseguindo então. Está cabeceiro no 7, está sem pássaros na presente. Tem ou não tem? Confirme. Está sem pássaros, não tem pássaros na cabeceira 17. Ok, gente, grato. Ok, hora certa, 1225 mais 18. Tapa, 33. No momento nós não temos ainda um estimado para a liberação da pista 1028, ok? Entendi. Fala aí, Kilo Quebec Serra, bom dia. Bom dia, Kilo Quebec Serra, prossiga. Recolocar. Está em contato, abraço, vou para o 040. Você autorizaria direto, filho? A princípio ainda na saída da EL. Controle Salvador, cordial, bom dia, pioneiro 44. Pioneiro 44, controle Salvador. Bom dia, o Pioneiro 44 mantendo a centena, está a metros de milhas em da posição Conde, está estimando sua vertical aos 1250 e a posição Coral 1309. Está acionado 0277 no transponder, o Pioneiro 44. Ciente, Pioneiro, cruzamento de Aracaju para Porto Seguro, aguarda prestação de serviço da. Afirmativa, aguardando, Pioneiro. Responde a proa direto à posição coral. Ok, pioneiro, autorizado. Pronto. Salvador Guarulhos, autorizado 340, aerovia Peru 50. Decolador no zero, curva direita, subida da L, transição de NER. Código 5433, frequência do controle 1119.35, torre 1118.6. Avianca Brasil 6319, aprovado Guarulhos, limite voo 340, via Peru Whisky 50, decola da 10, curva direita, saída da EL, transição de NER, transponder 5433, o controle 11935, torre 1186. Avianca Metriz no 1, cotejamento correto, portão 01, pole position, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamaremos no 01, Avianca 6319. Salvador, 94 no 1. 94 no 1, Salvador Galeão, nível 380. Afirmativo. Cliente de Cardinal 380, mantendo a minha escuta. Mantendo a escuta, aguardando 94 no 1. Prepare da El Blaze. El Blaze. Vou à esquerda agora para a final. E o senhor vai ter retorno de Tiquer, tráfego à esquerda, no rumo nordeste, aeronave de pequeno porte, está mantendo a altitude de 1000 pés, câmbio. Ciente, vai completar o procedimento, então o voo no 888. Positivo. Alfavito Juliette, nós temos uma aeronave da Gol no setor noroeste de Simbra, a 2000 pés, essa aeronave vai iniciar a aproximação para pousar na pista 10 agora. O senhor vai ter no contato visual em breve, está na sua posição de 12 horas. Confirmo visual com o mesmo já, controle. Positivo, o senhor está mantendo 1000 pés, confere. Confirmo. Positivo. Controle, esse uniforme passou o farol da barra. Ok, o eixo que eu acho que é uniforme, prossiga visual, frequência livre. Visual, frequência livre, obrigado, senhor, bom dia. Comandou, bom dia, 354-114, vai passar através do coral no ponto de descida. 354-114, aciona a identificação, desça para 4000 via chegada Mari, ajuste 1014. 4000 via Mari, 1014, 414. Afirmativo, aciona a identificação. Viva Quebec Serra, autorizado voo direto para Siri, confirma estimado para pouso. Sente, iniciando no 0, Juliette para o céu. 1-0. 1-3, 1-0, anotei. 354-94, contato radar, 28 milhas para Mari, na chegada Mari. Gol 1982, desça para altitude de 2000 pés. 2982. Controle 3663, bom dia. 3663, é o seu controle, contato radar. 3663, é possível coordenar São Paulo por Belo Horizonte, senhor informa 58. Gente, o princípio, aceita da aérea e aguarde. Guardando, obrigado, senhor. Salvador Romero com Índia, agora 41 milhas, está no lugar de tira. Romero com Índia, desça para altitude de tráfego 1014. Gente, é com Índia. Ono 888, Serra Vita 366, aproximação, cheque o trem, torre 1186. 86. Quadro número 2, mantém o ponto de espera. Mantém, 3304. O Juliette Bravo Delta decolado os 31, chama o controle 1935. 1935, Bravo Delta. Oi, Salvador, bom dia, papapango, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, esse é o controle Salvador. Está em contato radar. Juliette Bravo Delta. Salvador, Gol 1888. 1888, ciente, continue a aproximação, vaga de livre pouso. Valeu, está aí. Fica não na escuta? Na escuta, prossiga. Está informando, comandante, irá haver obras na pista e estamos operando agora a partir dos primeiros 1.200 metros. Paciente, o avião caminha 3-9, muito obrigado. Pan 949, pronto, cópia. Cópia 949. Autorizado Salvador Galeão 380, decola da 1-0, curva à direita, aerovia 1-4. Perfil será Dael Blaze, aqui da Dael Transição Blaze. 5432 é o transponder. Frequência do controle em 1-9-35, torre em 1-8-6. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0, curva à direita, aerovia Upper 1-4, a saída da El Transição Blast, transponde 5432, o controle 1-9-35, é 2-8-6-9-4-1-1. Planejamento correto, portão 1-0, 1-9-4-1-1, em forma, cabeceira de local agora, primeiros 1.200 metros. Gente, 1.200 deslocado, 9-4-1-1. Então, portão 10, chantando para o pushback, seu nome. 9-4-1-1. Tchau, Pavita, Juliette. Tá? 3663, chame o centro de controle de área, frequência 1288, caso negativo, 13325. 2883663, muito obrigado, senhor. Bom dia. controle, o 355-494 solicita cancelamento só para prosseguir visual pelo corredor Veracruz. Ciente, 355-494, hora certa, 1234, prossiga visual via corredores. E após o corredor solicitado, vai prosseguir para Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Poderia usar a pista no 7 para pouso? Afirmativo, o senhor pode sim. Prossiga via corredores. Ciente, via corredores. 759. Mantenha-se no corredor, até a aeronave da Gol, à sua direita para a final da pouso, pista 10. Mantenha-se no corredor, Alfa Vitor Juliette. 1982, chame a torre, 1186. 1186, 922, muito bom dia, seja. Bom dia, Alfa Vitor Juliette, torre, 1186. Torre 1186, Alfa Vitor Juliette. Guerra. Golo 982, continua para a situação, guarde ficha livre. Aguardando, 982. Seu Salvador, bom dia, Alfa Vitor Juliette, no corredor Interlagos, comprou a rotatória, já visual com campo. Portão 3859, tem livre decolagem, vento 120 graus, 4 nós. Autorizado decolagem, está 3859, final 0. Alfa Vitor Juliette, informe ao final de 3 milhas, 17. Reportará no final de 2 milhas, Alfa Vitor Juliette. Final de 3 milhas. Confirmando, 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. Afirmativo, vento 120 graus com 4 nós, altímetro 1014. Ajuste 1014, Alfa Vitor Juliette. Ok, rumo 1015, contato radar 7 milhas ao norte de Alagoinhas, desça para 4014, chegada bom. Salvador, é o TAM 3602, bom dia, informação 90. 3602, esse é o controle de Salvador, via chegada a Mari, desça para 2000 pés, 1014. 2000 pés, 1014, TAM 3602. Decolado aos 37, chame o controle 119 decimal 35. 1935, então 3859. Controle Salvador, então 3859, passando 2000 pés. Então 3859, esse é o controle de Salvador, contato radar. Sim, é possível voar gole? É, compra subida, 3859. Sim senhor, cumprimento subida, TAM 3259, então... Trip 5414 para coordenação de tráfego, velocidade a partir de agora, 180 a nós. 1-8-0, ciente. Foi direto para a rotatória. 7, Água Índia. Alfa Victor Juliette, livre pouso 1-7, vento 100 graus com 3-2. Autorizado, pouso 1-7, Alfa Victor Juliette. Então, correção, Bruno 982 no solo 39, libera a pista à direita, chame o solo 21, décimo 9. Direita, 29. Vida só no corredor Interlagos agora. Ok, então só vai prosseguir visual e vai prosseguir para a rotatória. Ok. Fala, véi. Solo Salvador, voo 1982, livrou. São 3304, decolagem autorizada, vento 100 graus, 4-9. Primeira colagem, pista 190, tranquilo, 3304. 2, prossiga táxi, Alfa, Kilo Pátio 3, Alfa Kilo Pátio 3, reporte para ingressar no Pátio 1. Alfa Kilo Pátio 3, chamando do Pátio 1. Ajuste a velocidade em 220 nós para a coordenação de tráfego. Reduzindo para 220 nós na 3602. Salvador, bom dia, o TAN 3454, nível 330, Recife. Coordenar, informação em curso 90, mantendo me escuta e aguardo, tá 3454. Centro da informação, 3454. 5414, coordenação de tráfego, inicia uma curva de 360 pela esquerda agora. 360 pela esquerda, 5414. Guarulhos, autonomia 3:40. Nove Guarulhos, 3:40, então 9491. Prossiga táxi via Alfa Juliette, até a Delta. E reporta para ingressar na Delta, na minha escuta. Alfa Juliette, reporta para ingresso na Delta, 9491, mantendo a sua escuta. 1982, agilize o táxi até o portão 04. Zero. 1982, portão 04. Agilize táxi até o portão 4. 04, agilizando. Romeu Eco Índia, chame a torre, 1186. 10, tomará obrigação. Oi, Salvador, bom dia. Papá Romeu, Romeu Eco Índia. Torre Salvador, Romeu Eco Índia. Prossiga. Agora 1510, transfere na sua escuta. Intenções de pouso 1-7. Confirme, senhor. Intenções de pouso é 1-7. 1-0. 1-0? Afirmativo. Para que iniciasse a obra, por esse motivo, estávamos utilizando o deslocamento de 90 metros e agora a torre informa que passa a ser 1.200 e a gente passa a cumprir o notan. Tá ok, então muito obrigado pela informação, da 3602. Setor 3605, 4-4. A gente prosseguindo para o setor de Paripe. 4-4.